Já raiou um novo dia e por esse agradeço pela luta dos irmãos, a PGO meu endereço. Vai sangue, ó, vai na luta, na humildade, daqui faço meus corre, com fé e honestidade. De maloca minha família, 100% maloqueiro. Os mano tão ligado, não corro por dinheiro. Sem maquiar, denuncio minha quebra. A flor entre os espinhos começou a ficar bela. Derrotas e vitórias, já passei por quase tudo. Entre o perdão e o sacrifício, vou mantendo o meu rumo. 28 dias, há tempo pra mudar. A justiça é divina, com fé eu chego lá. É tudo no seu nome, fortaleça nossa fé. Respeito só favela e com os colados tô de pé. Só mandei o respeito de maloca, segue a rima. Por Deus tô firmão, mando salve lá pras mina. Poliana, Poliene, valeu pela presença. A sobrinha tá crescendo, diz aí dona Valesca. Não para por aqui, só tô me esquentando. Diz aí preto pá, liga lá os manos. CA1, CA2, Riviera, Rio Vermelho, CL1, Valmor. Liga os maloqueiro, tu que li o cuca louca. Liga os bagunceiro, eu sigo na função. Por Deus firme e forte, aos colados de ação. Zona Sul, Zona Norte, Leste e Oeste, a PGO entre cena. Liga os aliado, no corre antissistema. Salve, salve nossa fé, liga os mano lá da 4. 3, 2, 1, liga lá o Cevaigo. Ladrão de responsa, sofrimento eu sei que é mato. A todos vagabundo, a todos aliado. De uma loca aos guerreiro, liga lá os colado. Seja mano como for, valeu quebrada, longe dos que tira rei. Aos responsa aí valeu, uso contra que perdeu. De uma loca 4 e eu, uso meu já que venceu. Uso os 9 se fudeu, de uma loca 4 e eu já disse então valeu. Do meio-dia, continua a caminhar. São vários trus, são várias minas. Firmeza na quebrada, é paz e amor. Passei que vem toda massa. Jota de maloca, firme na batalha, irmão. Vai sem falha, o crime é podre. Vejo vários tio morto, cara fraco. Crueldade que dispara, PGO, chuva de bala. Teu estudo, trampo é seu escudo. Cara, o sistema que é meu favelado, preso dentro da vala, parceiro. Sempre cabreiro, não vai pra grupundão. É só sequelas, pede black de tela. Fica no sapatinho, ladrão, vai na cautela. Um simples sofredor do gueto, manifesta. Falar o que é certo, Joe, cumpri a meta. Só merecedor, outro na linha certa. Diogo, Endo, assim, tamo junto, enfim. Pequeno de massim, morre espediozinho. Lado a lado com a quebrada até o fim. Apoio da molecada vale mais do que qualquer din-din. Brinde, Loquim, Kleb, Aladdin. Mora no meu coração, moleque. Obrigado, meu senhor, pela força de compor. Abençoe minha família e minha quebrada, senhor. PH, mano, J e mano, Del. Sou de maloca, com os meus putas sou fiel. É nóis! Livre, Alessandro, colado, Rafael. Vem lá de cima, inspiração no papel. O rap tá em cima, abre-se a cortina. De maloca, joga rima, jogo sujo não combina. De quebrada em quebrada, por todas as esquinas. Respeitando os mano e respeitando as mina. Moisés, Ciel, Iziano. Eu tô ligado, mou malandro, passo pano. André, Citilane, Osana. Os truta tão ligado, maloqueiro também ama. Sou do Ipiranga, quem me clama com fé. E aos colados verdadeiros, sempre forte. Assim que é, já mano como for, valeu quebrada, longe dos que tira rei. Aos responsa aí valeu, uso contra que perdeu. De maloca 4 e eu, uso meu já que venceu. Uso os 9 se fudeu, de maloca 4 e eu já disse então valeu. Hey! 6 horas da tarde, o dia vai acabando. De maloca milhão com os mano rimando. Pra quem nos apoiou, vai na fé, firmou guerreiro. Os loucos tão aqui por amor o tempo inteiro. Lembrando dos parceiros e trutas correria. Sem esquecer das mina e de toda a família. Falar de mim é fácil, difícil é ser eu. Na terra das princesas não passo de um plebeu. Se os polícia tão no pé, PH de qual que é? Vivializando homem, eles não gostam de mulher. Já vi muita fita sim. Pela inspiração, valeu Romari, Guilherme, Leão, Fernando, lutador. é nós morô. Sandra Cassiane e Pupili Blues de menor na ativa. Salve pra cada um, Cigani e João Paulo, o som tá no ar. Rogério, Machiste, convido pra colar. Roberto e Karine, Jean, ponta firme. O rap tirando a molecada do crime. Meu filho, meu tesouro, razão da minha vida. Thaís, minha esposa, minha companheira querida. Ao meu Senhor Jesus que me guia todo dia. Pros meus irmãos de sangue, minha coroa, minha família. A todos os colados de maloca agradece. A PGO em peso, mais só pra quem merece. Junto o de maloca, o galoca tá no ar. Se papá bagunçar, os colados é o que há. O gueto é show, palma pra nós mesmo. O cookie de maloca, palma pra nós mesmo. CLVG2, os bagunceiros é nóis. PGO de ponta a ponta, maluco agora é nóis. Maloqueiro solta a voz, nos becos só dá nós. Com calor que de maloca, pra incomodar os boys. Chega mais, sangue bom, favelado tem o dom. Se pá colar com os loucos, ladrão pira no som. Paz e amor, achou que há por vir do livre, vem bagunçar. Hey, tudo nosso é só chegar. Quer curtir? Vamos lá. Só curto o que é bom. Rap barulho, treme tudo. Vagabundo, do quilinho de maloca é nós. Tamo junto. Não, não. Já tô a milhão e muito obrigado pela recepção. E o que vale é o respeito e as pisadas. Seja ela qual foi, véi. Tem muito nego tirão, véi. Vem cá, nossa cara e o carniceiro quis tirar, cê me paga. Um, dois, lombrando num pedaço, véi. Um, dois, o som é de impacto, véi. Dê apóstrofo, maloco, o que que dá? A mais poucos agradecer, são poucos a agradecer. Só pra você ver que não tem conversa, mas se tira a barra, pese a conversa, toma rumo certo. Se ajudou, valeu, senão cê tá tirado. Se apoiou, valeu, senão cê tá tirado. Bem figurante, mas com papel principal de riba derruba. Apertou minha mão, já acha que é truta, engano, filho da rua. Cartão bateu no prato pra tu, sinônimo de amizade. Joga a conversa fora, vira uma vida fachada de mediocridade. Pisou pisada, safado, uma cara, ré, mas hoje eu lembrei. E no meio dos otários do seu grupo ainda diz: eu conheço o Play. Mesma conversa mole, minha voz no seu som, acredita, eu tô fora. De maloca, mas eu sou mais de maloca, uma chance e uma aposta. Desse lado de cá, CSR, a camisa vestir, escute. Apesar disso tudo, sua camisa ainda quer que eu use. Me desculpe, alguém que esperava uma voz, um canto bem diferente. Na oportunidade, desabafei, play de cabeça quente.